This is another hit productions. Sensata produttora. Eu não aguento. Eu não aguento. Gims. Entertainment. Eu não aguento, mas tento controlar. Morro de milhões, teu jeito atrevido de me tocar. Tu revelas o meu segredo a cada dia, baby, eu mais te desejo. Quando me tocas, me sinto já que estou no céu. E não precisas pedir, baby, esse homem já é teu. E eu não sei o que eu faço. Estou viciado, sou dependente do teu amasso. Não para de me tocar. Beija minha boca. Faz isso, eu vou te bater. O teu toque é malandro, você me cuida, minha mulher. E todos os dias eu te quero, ué. O teu toque não consigo esquecer. Só você, mais ninguém, tu e eu. Podes tocar que esse corpo é todo teu. Alucinas o meu mundo. Vê minha diva, que eu sou teu vagabundo. Beija minha boca. Malandro, aperta mais, sim. Aperta mais, quanto quiseres. Aperta mais, yeah. Aperta mais, aperta mais. Give me entertainment. Aperta mais, aperta mais. Yeah.